Quando eu penso na minha vida, às vezes eu considero que as coisas não são assim tão fáceis. Todo mundo sabe disso. Todo mundo pensa o mesmo que eu. Esses pensamentos são positivos para a mente? Eu não sei. Derrubou o vidrinho, Mariana. Não, deixa aí. A aventura da minha vida. Eu pensava que era o único. E olha, ela não fez nada de mim. Meu Deus do céu! Que ela tá trabalhando.